O dia 8 de fevereiro na história, 1347, chegou ao fim o longo conflito da Guerra Civil Bizantina entre 1341 e 1347, também conhecida como Segunda Guerra Civil Paleóloga. A guerra foi encerrada com um acordo que tornou Cantacuzeno o imperador por 10 anos. Após esse período, ele e o herdeiro João V reinaram como iguais. Segundo o acordo firmado, Cantacuzeno ainda prometeu perdoar todos os seus adversários. Para selar o pacto, João V se casou com a filha de Cantacuzeno, Helena. 1928. Nascia em Nantes, na França, o escritor Júlio Verne, famoso pelas suas histórias de aventuras. O autor é considerado um dos pais da ficção científica. Ele ficou muito conhecido pelas séries Voyages Extraordinaires e, entre seus notórios livros, estão Viagem ao Centro da Terra, de 1864, Da Terra à Lua, 1865, 20 mil léguas submarinas, 1870, e A Volta ao Mundo em 80 dias, 1873, esta última considerada sua obra mais importante. 1914, as forças militares de Santa Catarina, Paraná e do governo federal conquistaram a localidade de Taquaruçu, atual cidade de Curitibanos, em Santa Catarina. Durante a Guerra do Contestado, entre 1912 e 1916, com 700 soldados em ação, as tropas incendiaram o acampamento dos jagunços que, em sua maioria, haviam fugido para um lugar chamado Caraguatá, Santa Catarina, de difícil acesso, onde já viviam cerca de 20 mil pessoas. 1944. Nascia em Aimorés, Minas Gerais, o fotógrafo Sebastião Ribeiro Salgado, reconhecido mundialmente por seu estilo único. É um dos mais respeitados fotojornalistas da atualidade, premiado pelo seu trabalho com os menos favorecidos. Ele já publicou 10 livros e realizou várias exposições. Formado em economia, trabalhou na Organização Internacional do Café em 1973, mas preferiu a fotografia. Começou usando a câmera fotográfica de sua mulher, Leila Vanik Salgado. Em 1979, depois de passar por algumas agências fotográficas, estava trabalhando para a Magnum quando foi o único repórter fotográfico a registrar o atentado a tiros cometido por John Hinckley Jr. contra o presidente dos Estados Unidos, Ronald Reagan, no dia 30 de março de 1981, em Washington. Ao longo dos anos, Sebastião Salgado tem contribuído com organizações humanitárias, incluindo o Fundo das Nações Unidas para a Infância, UNICEF, o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, ACNUR, a Organização Mundial da Saúde, OMS, a ONG Médicos Sem Fronteiras e a Anistia Internacional. 1985, era lançado o BrasilSat A1, primeiro satélite brasileiro que daria independência ao país nos serviços de telecomunicações via satélite por meio da antiga empresa estatal Embratel. O satélite foi lançado da base de Kourou, na Guiana Francesa. 2005, lançado o Google Maps. O serviço permite a pesquisa e visualização de mapas e imagens de satélite da Terra de forma gratuita na web. Atualmente, ele disponibiliza mapas e rotas para qualquer ponto nos Estados Unidos, Canadá, União Europeia, Austrália e Brasil, entre outros países. Oferece também imagens de satélite do mundo todo, com possibilidade de um zoom nas grandes cidades como Nova York, Paris, São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, entre outras. Esses são os fatos que fizeram o dia 8 de janeiro entrar para a história. Tenham todos um bom dia.